assombração obscura de toda a minha visão. As vozes são ferozes que saem debaixo do porão. Vultos são velozes que vagam em meia escuridão. Portas trancadas e objetos jogados no chão. Armário vai e vem, eu não tô vendo ninguém. O toca-disco tá ligado, ouvindo vozes do além. Canto conselhos falando o caminho do bem. Ganhar dinheiro fácil e mulheres uma vida sem. Querendo me hipnotizar, pelos pés me arrastar. Falando que tá na moda é ser superstar. Aqui com fama, equipamentos eu vou comprar. Falando que com os melhores produtores vou gravar. Um beat mais leve porque pesado não dá. Uma letra mais tranquila falando do sol e do luar. Que tá tão belo como uma onda no mar. É master igual do disco do Maurício Matar. A plateia vai gritar, batendo palma, vai dançar. Caligari é o nome malvado, então tem que trocar. Pra fazer sucesso tem que ser o nome pra pegar. Pra contagiar a galera e na mídia tocar. Como o cãozinho dos teclados, Frank e Aguiar. Como o Jorge, bem, teve que sincar. Você vai ganhar dinheiro, não custa nada mudar. Então o contato está aqui, só basta assinar. Veja bem, camarada, tocar em várias baladas. Viagens internacionais, cervejas geladas. Patrocinado usando as marcas mais consagradas. Show em estádio com arquibancadas lotadas. A sua música na rádio sempre a mais tocada. Aparições na TV com entrevistas marcadas. É a sua oportunidade, não vai desperdiçar. Chance de mudar a sua vida, vai aceitar. Querem me vender, querem me corromper. Mas aqui o rap é fortidão, manda se fuder. Querem convencer, querem me enlouquecer. Mas aqui o rap é fortidão, manda se fuder. Querem me vender, querem me corromper. Mas aqui o rap é fortidão, manda se fuder. Querem convencer, querem me enlouquecer. Mas aqui o rap é fortidão, manda se fuder. Vai se fuder, eu não preciso da sua esmola. Vai se fuder, eu traço minha trajetória. Vai se fuder, pra quem só fala bosta. Vai se fuder, se de mim você não gosta. Vai se fuder, então véi me desencosta. Vai se fuder, se no rap cê não aposta. Vai se fuder, você e essa proposta. Vai se fuder, essa é minha resposta.